pour nous offrir ces nuits blanches lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, brodée d'espoir riche de joie et de folie. Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse, car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés, et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard, sur son chemin rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Avant que le sourire et nous quittons l'enfance, avant que de savoir la jeunesse s'enfuit, cela semble si court que l'on est tout surpris, qu'avant que de comprendre on quitte l'existence. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, rôder d'espoir riche de joie et de folie. Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse, car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés, et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Neste programa, iremos andar de par em par, sem querer imitar um programa do canal 2 da Antena Web. O que quero dizer com isto, amigo ouvinte? Quero dizer que ouvimos 2 canções de Charles Aznavour e a partir daqui será o mesmo procedimento. 2 músicas de cada artista nascido em Paris. É vez de escutar Jacques Dutronc ou Jacques Dutronc. Como será? Dutronc é mais fácil assim. Nasceu em 1943 e uma das suas melodias mais conhecidas chama-se Et moi, et moi, et moi. Sud-américain, et mais, je suis tout nu dans mon vin, avec une fille qui venait. Jacques Dutronc irá cantar novamente, desta vez a canção com um título muito singelo. Il est sans que Paris s'éveille. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Aqui e além por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Na Antena Web, todas as sextas-feiras pelas 18h40, trazemos-lhe um pouco dessa extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Todas as sextas-feiras às 18h40, aqui na sua Antena Web. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui na Antena Web todas as sextas entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas às 19h na Antena Web. Top World 40, passando em revista os 40 mais da semana. As 40 músicas mais tocadas no mundo inteiro. Para começares bem o teu fim de semana, sábados às 10 da manhã. Top World 40. Antena Web da-te música. Música. Que a vida é uma só, não volta atrás. Tenho esforço a ser, a vida resgada. Quanto me levou.

one can see why I wanted your kiss. It had to be, but the wonder it be. Can it be true, someone like you could love me, Louise? Every little breeze seems to whisper, Louise. Birds in the trees seem to twitter, Louise. Each little rose tells me it knows I love you, I love you. Every little beat that I feel in my heart seems to repeat what I felt at the start. Each little sigh tells me that I adore you, Louise. Just to see and hear you is joy I never knew. But to be so near you thrills me through and through. Anyone can see why I wanted your kiss. It had to be, but the wonder is this. Can it be true, someone like you could love me, Louise? Just to see and hear you, is joy I never knew. But to be so near you thrills me through and through. Anyone can see why I wanted your kiss. It had to be, but the wonder is this. Can it be true, someone like you could love me, Louise? 3 anos mais tarde, em 1932, a película É Mémoire Ce Soir trouxe, entre outras, a canção Mimi. My left shoe's on my right foot, my right shoe's on my left. Oh, listen to me, Mimi, of reason I'm bereft. The buttons of my trousers are buttoned to my vest. Oh, listen to me, Mimi, there's fashion in my breast. Mimi, you're funny little good for nothing, Mimi. Am I the guy, Mimi? You sunny little honey of a Mimi, I'm aiming high, Mimi. You've got me sad and dreamy, you could free me if you'd see me, Mimi. You know I'd like to have a little son of a Mimi bound by. Every little breeze seems to whisper Louise. But she never had knees, and this and that and this, like Mimi. Oh, Mimi. Do you remember Valentine? Oh, Valentine. Oh, yes, I admit she was a crush. So flaming that when she sat on the sofa, she said far to the flush. But no Mimi, oh, no Mimi. And the eyes of Lisette, the smile of Mignonette, the sweetness of Suzette. My love, Ferret, it's easy to forget for Mimi. And Mitzi, oh, that Mitzi. Mitzi, Mitzi, Mitzi, Mitzi. You think she was like Mimi? My peaches and creamy, dreamy Mimi. Oh, Mimi, Mimi. You funny little good for nothing, Mimi. I'm a guy, Mimi. You sunny little honey over Mimi. I'm a high, Mimi. You've got me sad and dreamy. You could free me if you'd see. Depois de Maurice Chevalier, passamos uma voz feminina e se falamos de mulher e de Paris e também de música, como é óbvio, estamos a falar de Edith Piaf. A cantora traz-nos para já La Vie en Rose. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche. De l'homme auquel j'appartiens. voit la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. L'amour a plus fini, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a grupos ou artistas provenientes da capital de França, Paris. Em 2009 e 2010, Paris foi mesmo considerada uma das três cidades mais importantes e com maior influência no mundo, no mundo. Na próxima semana iremos viajar para outra cidade, com certeza. Talvez do outro lado do Atlântico. E essa viagem terá um motivo por detrás para ser realizada. Esperemos pela próxima sexta-feira, não é verdade, amigos ouvintes? Para encerrar o nosso recanto, ouçamos de novo a voz de Edith Giovanna Jancion. Ou então, como é mais conhecida, Edith Piaf, que morreu tão cedo, aos 47 anos. Uma pena para o panorama universal da música. Fechemos com um hino ao amor. Ouçamos então Edith Piaf e Hymne à l'amour. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Me m'abandonne si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'abandonne les problèmes, mon amour, puisque tu me au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Bleu.